O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, quarto, bom dia, cama, bom dia. Mas que fome, tá na hora do café. Já é sexta-feira e eu tô pronto pra sair. O fim de semana está aí. Bom dia, quarto, bom dia, cama, bom dia. O Lucas não me deixa mais dormir. Já é sexta-feira e eu tô pronta pra sair. O fim de semana está aí. Meu amor merece um carinho especial. Que cheirinho bom, vou acordar. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia. E eu? Bom dia, bebejinha, vem pra cá. O café tá na mesa e eu tô muito feliz. O fim de semana está aí. Já vai chegar, com 2 horas falta pouco. Nosso final de semana começou. Eu sei que vai ser especial. Tenho certeza que vai ser sensacional. Já vai chegar, com 2 horas falta pouco. Nosso final de semana começou. Eu sei que vai ser especial. Tenho certeza que vai ser sensacional. Muito legal. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia, para o nosso lindo sonho acontecer.